Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Chantando Jovem Nerd e eu só caio em roubada. Boa noite, pessoas, criaturas, bípedes em geral. Aqui quem fala é o Sr. K e eu gostaria de dizer que órgãos vestigiais não deveriam existir. Aqui é o JP, um gato escaldado. Aqui é o Tucano e a cara roubada que eu entro, eu penso, isso é conteúdo pra Nerdcast. Tá vendo? Tem pelo menos uma vantagem no final das contas. Aqui é o Azaghal e esse é o programa que a gente talvez fale mal dos amigos sem saber. Exatamente, porque nós vamos falar de roubadas, furadas, programas de índio depois dos e-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas no Nerdcast. Vamos. Muito bem, Azaghal, comemorando a sexta temporada do Nerdcast, olha só, abrindo 2011, Azaghal. Isso aí. É? Porra! E quantas mais por vir? Só Deus sabe. Bom, mas estamos de volta. Vocês sabem, tivemos aqui o nosso pequeno recesso de fim de ano, graças ao Grinch e ao Scrooge, que roubaram o nosso Nerdcast, nos deram descanso, certo? E o Guilherme Briggs também, né? Guilherme Briggs, grande amigo. O Nerdcast voltou às suas atividades normais. Exato. O Nerd Office volta semana que vem. Isso. Mas se você quiser assistir o último, que foi o season finale da temporada passada, ele está no ar. É, a primeira temporada teve só 9 episódios. Sim, porque era um mid-season. É, e a segunda vai ser, só Deus sabe também. Vai ser o ano inteiro, né? Exatamente, olha aí. Toda semana no Jovem Nerd você tem Nerd Office e Nerdcast. Não deixe de mandar suas sugestões para o que vocês querem que comentemos no Nerd Office. Além de dar joinha, assinar o canal, aquele negócio. Exato, aquele negócio todo, certo? Aproveito também para avisar que foi ao ar no dia 31 de dezembro de 2010, ano passado, faz tanto tempo, o último vídeo da Nerd Tour. Olha 2010. Só. Muito bom. O vídeo final que, sabe, dá aquele tchan final. Lágrimas nos olhos, nó na garganta, borboletas no estômago, aquele negócio. Ah, que excelente, muito bem. Avisamos também que a Nerd Store saiu do recesso. Agora, se você compra, você recebe normalmente. Não tem mais nenhum período de espera ou frete de período longo, né? Vamos dizer. Exato. Assim. Já está tudo normalizado. Exatamente. Pode voltar às compras. Isso. Tem promoção de início de ano? Que eu saiba, não. A Nerd Store não precisa fazer promoção, meu camarada. Muito bom, esse ano tem Black Friday. O Brasil tá absorvendo a Black Friday, hein? Olha aí. Ah, vamos. Tá absorvendo. Eles aumentam as pessoas semana antes pra fazer Black Friday uma semana depois, né? Mas então vamos lá. Você não vai dar nenhuma mensagem de Feliz Ano Novo, essas coisas, não? É verdade. 2011. Aproveite como se fosse o penúltimo ano da sua vida. Verdade. Vamos aproveitar. Relatório de e-mails. Lembro Roboto dizendo que Alexander Santos enviou vários Nerdcast Tales. Olha só. Uma bomba de Nerdcast Tales. 01, 03, 04, 226, 227, 240. 01 ele mandou Nerdcast Tales pro primeiro Nerdcast? O primeiro, pro terceiro, pro quarto. Faltou o segundo, né? Caraca. Muito quebrado aqui o negócio. Sensacional. Olha só, muito bom. Clique aí, vários quadrinhos de Alexander Santos. Por favor, prestigie, muito bom o nosso Nerdcast Teller. E é isso, o relatório é só isso mesmo. E temos um único e-mail, que é interessante, não relacionado ao último Nerdcast, de Bruno. Apenas Bruno. Just Bruno. 21 anos, despachante aduaneiro. Olha aí, Azaghal. Olha aí. Santos SP. Muitas pessoas querem desenvolver uma amizade com Bruno. Como assim? Ele é despachante aduaneiro. E daí? Ele é o cara que libera as muambas. Não, é um cara... Puta merda, o cara não? Que... Ô, oh, falta de vivência. O que que é, pô, velho? Quando um cara é despachante do Detran, ele não trabalha no Detran. É. Ele só faz o intermédio entre você, pessoa física incompetente... Ah, verdade. E o Detran. Quando o nosso amigo Just Bruno... é um despachante aduaneiro, ele não tem nada a ver com a aduana. Não, é verdade. Ele só agiliza a papelada que você, pessoa leiga, não sabe. É verdade. Ele não vai te resolver nada. Não vai resolver nada, é verdade. Então, whatever, Bruno. O motivo principal do meu contato não é para parabenizá-los, e sim para contar um fato extremamente interessante e engraçado. Sou dono de uma empresa de comércio exterior que entrou recentemente em atividade. Trabalho com importação e exportação de mercadorias e mudanças internacionais. Inclusive, no meu escritório, eu e meu sócio, temos 3 canecas da Nerdstore. Somos viciados em Nerdcast e estamos crescendo mais rápido do que imaginávamos. Por isso, geralmente sexta-feira é o dia mais corrido da semana na minha área, pois devemos fazer as liberações dos containers antes do fim de semana. Mas mesmo assim, não dispensamos o Nerdcast por nada nesse mundo. Confuso, mas vambora. Ok, né? Ok. Fato curioso. A empresa cresce, ele tem caneca, não quer falar bem. Exato, né? Tá tudo certo, né? Vambora. Tudo tipo de porra. Essa papelada deve estar tá indo despacho pra tudo que é lado, cara. O fato curioso é que esta semana fui fazer uma liberação de container de exportação, uma mudança a qual ia para Portugal. Olha aí. E o trabalho da Receita Federal, do auditor fiscal da Receita, era de conferir todas as caixas do container e verificar se não há nada de errado clandestino, certo? E é, drogas, armas. E o trabalho coisa. Dele é acompanhá-lo na vistoria. Ok. Isso. Despachante aduaneiro. É verdade. Exatamente. Quando ele abriu uma caixa de papelão, tinha um conteúdo estranho, vários CDs e DVDs. Quando ele tirou um CD, minha cabeça explodiu. Era uma coletânea de Nerdcast e Nerd Offices, com direito a fotinhos de Alotone e Azaghal, intitulado Bomba Geek. Caraca. Será que nós somos pirateados em Portugal? Aí, Eduardo Spohr, procura por Bomba Geek nos camelôs de Portugal. Caraca. Simplesmente não aguentei conseguir gargalhar descontroladamente. Sim, meus caros amigos, vocês estão virando comércio em Portugal. Obviamente, o container não era apenas CDs e DVDs de Nerdcast, mas encontramos mais outra caixa com o mesmo conteúdo. Caraca, cara! Se fosse o container, eu ia ficar assustado, cara. Pois é, acabou acontecendo que o fiscal não quis liberar essa caixa sem que eu pagasse uma taxa de R$800. Olha só. Certo. Taxa aduaneira. Exatamente. Taxa de despachante aduaneiro. Pagou e aí mandaram pra Portugal. Gostaria de ter pego um CD daqueles pra enviar pra vocês. Infelizmente não deu, pois o auditor fiscal não saiu do meu pé. Caraca, Zago, quer dizer que lá em Portugal nós somos conhecidos como Bomba Geek. Bomba Geek? Por quê? Pena que a portuguesa não tá aqui. Por quê? Ela podia falar Bomba Geek em português de Portugal. Que parada surreal, cara. Mas fica o aviso, você de Portugal ou de qualquer lugar do mundo, se por acaso você pagou pra ouvir o Nerdcast, você só pode estar louco. Exatamente. Nerdcast está disponível gratuitamente, sabe lá Deus até quando. Tá bom, sempre essa ameaça. No www.jovenerd.com.br. Exatamente. Vamos começar o ano com o pé direito, Adagão. Time de elite do Nerdcast. Estava eu, tranquilo, feliz e faceiro. Vira minha esposa e fala: hoje nós vamos no jacaré. Ah, maravilha. Jacaré. Jacaré é uma birosca que vende uma picanha que é mais ou menos o tamanho de um teclado de um computador. Que beleza. Vale lembrar que, além da picanha, vem 3 dedos de gordura do lado. E é boa gordura. Que é como se fosse aquele suporte pra você não ter tendinite. Exatamente, é o suporte pra não ter tendinite. Exatamente. Porra, meti a pé, né? Comi pra caralho, não sei o que. Domingo, enchi o rabo de empadinha de carne seca com catupiry. Comi um peculiar filé Oswaldo Aranha. Oh, bom esse, hein? Tava bom, estava bom. Domingo à noite, minha esposa vira pra mim e fala assim: Fred, você peidou? É isso? Eu falei, não. Porque esse peidei, peidou não. Acabou o amor, né, cara? Acabou o amor. Não, não, não peidei, não. Pô, cheiro de merda nesse quarto. Aí, Tudo bem. Fui pro trabalho, aquele dia morro. Peraí. Teu quarto tava com cheiro de merda, vocês dormiram na boa? Não, um cheiro esquisito, assim, tipo, que porra é essa, né? Uhum. Mas passou o cheiro, beleza. Ah, tá. Não é que passou, acostumou com o cheiro, né? Exatamente. A famosa acomodação sensorial, né? Exatamente. Aí fui trabalhar, beleza, aquele dia insosso, meio tépido, meio barro, meio tijolo. Acabou o dia, fui na casa de babãe. Babãe, estou com uma certa azia. Estranho essa azia, esquisito. Ah, meu filho, não deve ser nada, não. É besteira. Come aqui um sanduichinho de pão, manteiga e queijo ralado. Por que não, né? Pá! Na terça-feira de manhã, o babai foi se submeter a uma cirurgia e eu ia levá-la para o hospital. Saí da casa de babai, combinamos tudo, vim para casa. Essa azia começou a aumentar. Busquei minha esposa no trabalho, chegamos, tava no jantar o quê? Ah, macarrão com molho vermelho e bacon. Tá que pariu, tá maluco. Tu tá numa dieta de gorda também? Vocês sabem que minha barriga não é uma coisa pequena. Essa dieta, cara. Isso aí é pra deixar qualquer nutricionista orgulhoso, né? Exame de sangue, sai aquela gosma, né? Com essa dieta, tu tem que dar graças a Deus que foi só a pente, né, cara? Beleza, sentindo dor pra caralho. Porra, o que é isso? Que azia filha da puta? É aquela gordura que eu comi, não podia ter comido aquela porra. Bom, me entupi de remédio e fui dormir, né? Uhum. Tu mandou um leitinho, Buscopã e tá tudo certo. Vários Buscopã e fui dormir. Encheu a boca de Pepsi Amargo. Exatamente. Sabe como você come M&M, sabe? Eu fiz com Buscopã. Cara, 2 horas da manhã, a minha barriga, eu acordei, olhei e falei, fudeu, vai explodir. Porra, tô maluco. Doía horrores, cara. Horrores. 6 horas da manhã, peguei meu banho, no hospital. Foi de calça aberta, né? Tava que tava, cara. Os médicos entravam no quarto dela, olhavam assim, assustados, né? Ele que é o paciente. Devia estar suando pra caralho, meu irmão. Enxugando suor na testa com lenço. Não, a Troveirã tava tomando no potinho. Cara. Eu gosto de gota, é pra ficar fraco. Tomando a gole. Cara, quando deu 4 horas da tarde, eu falei, mãe, vem cá. Vou pro hospital tomar uma injeção de Buscopã na veia, porque, porra, não dá mais. Aí que começou a cagada. A tormenta de merda que se tornou minha vida na última semana. Mas peraí, você já não tava no hospital? É, exatamente, pô. Essa é a segunda coisa. Você tava desfilando essa pêndice suporada aí pelo Rio de Janeiro, né? Entrei num táxi, no trânsito de 4:30 da tarde, no Rio de Janeiro. Cada pedrinha no asfalto eu senti na barriga. Babaca que sou eu, pensei, vou para São Vicente, que o plano cobre? Não. Vou para o Copa d'Or? Não. Fui para a casa de saúde. Ali não é uma maternidade, cara. Não, não, não. Não é. Pô, mas na situação dele tava valendo, né, cara? Não sei se já foi maternidade, mas se já foi, parabéns pra quem conseguiu nascer ali. Parabéns. Beleza, pedi um exame de sangue. Aí passa um cara baixinho, segurando o papel, olhando assim. Você sente que a coisa vai mal quando o cara pega o exame de sangue, olha, não fala nada, vira as costas e vai procurar o médico. Caralho, que merda. Caralho, tá bom. E a dor foda, né? Uhum. Eu com o meu tão sonhado Buscopan na veia e nada. Aí vem o cara e fala, tudo indica que, já que seus glucócitos que deveriam estar em 9 mil estão em 18, você tá com algum tipo de infecção. E ou é apendicite ou é pedra na vesícula. E os dois são cirúrgicos. Quando ele falou, é cirúrgico, eu falei, ótimo, vou embora. Uhum. Pegar meus panos de bunda e vou pra um local condizente com a natureza do meu cagaço de ser aberto. Sim, sim. Não, você não pode sair daqui, não. Isso devia ser umas 7 horas da noite. 2:30 da manhã me chega o doutor. Nossa, e você com dor esse tempo todo? Dor não define. O cara olhou e falou, realmente, você está com um apendicite foda. Falei, porra, parabéns, obrigado, seu filho da puta. Eu acho que a sua operação vai ser amanhã, por volta de 11:30 da manhã. Porra, mas não é urgente, cacete, eu me internei aqui porque tem que ser. Não. Ele saiu, foi embora. It's a trap! É uma cilada, amigo. Já avisei que vai dar merda isso. Como eu entrei no quarto de noite, de olho fechado, praticamente arrastado, não vi o estado do quarto. Cara, no outro dia de manhã, quando o quarto ficou claro, a cama dava pra janela, a janela dava pra uma parede que tava a meio metro da janela. Entre eu e a janela tinha uma persiana quebrada, a de pendurada. Sabe aqueles colchões de palha? Colchonete antigo, que era duro pra caralho? Não, peraí. No hospital não tinha colchão de palha, cara, não é possível. Não, não tô dizendo que tinha, mas sabe aqueles colchonetes antigos que o nego usava pra viajar pra mega roubada, que é a região dos lagos no carnaval? Era aquilo praticamente o colchão. Pariu, era ortopédico. Sendo um ortopédico de três dedos, né? Não tinha uma colchoada, era só a tábua, né? Era só o plástico, né? O colchão de... O quarto era escuro e os móveis muito grandes pro quarto. E a lâmpada era muito fraca, então de dia claro, você tinha que acender a lâmpada por causa da merda da persiana e ficava escuro. De dia, cara, um inferno aquela merda, boca do inferno. Sabe aquele cachorrinho que você adpendura o teu soro e vai carregando aquela merda e fica andando pelo corredor de bunda de fora? Aquele cachorrinho estava enferrujado de cima a baixo. Que beleza. Cara, eu só queria ir embora porque eu pensei, olha, eu não morri de apendicite, eu vou morrer de infecção hospitalar. É foda. Um crítico. Resumindo, eu fui operado 2:30 PM. Nossa, cara. Gostei da anestesia. Anestesia é um troço legal, hein? Eu tava deitado na maca, olhando pro teto, olhando pras luzes. Aí o cara falou assim, vou te dar anestesia agora. Eu falei, tá bom. Tá sentindo? Aí eu tô olhando pro lustre, né? Sabe quando o lustre dá... Qualquer objeto dá aquela desfocada assim e vira dois? Pão. Falei, ah, é, tô vendo. Pisquei. Abri o olho e tava no quarto. Olha só, sério. É rápido assim o intervalo mental? Tempo perdido, sacou? Tempo perdido. Não é que nem dormir que você dormiu, mas você sabe que dormiu. Que tu ficou horas lá dormindo. Não. Desliga. Caraca, que bonito. Muito bizarro, cara. Desliga. Pum, pum. Pesquei e abri o olho no quarto. Mas e descobriram a causa desse drama todo? Apendicite dá e acabou, foda-se. É um castigo divino. É um castigo divino, essa que é a merda. Ah, você tá gordo, tem que ter apendicite. Beleza, você fez por onde? Você engordou. Não, você simplesmente tem apendicite. Você vem andando na rua e barra apendicite. Na verdade, ninguém sabe ao certo o que causa apendicite. Eu sei, tomate e morango. Talvez. Porque o morango, ele é infestado de semente. Mas não tem nada a ver, isso não é diverticulite não, porra. Olha não só. Fala merda. O apêndice é um filtro de não semente. Não é, fala merda. Nada, cara. O apêndice tá lá de bobeira. Não é o fim do mundo, sacou? O apendicite não é o fim do mundo. Só que, bem ou mal, é uma cirurgia. Como qualquer cirurgia, deixa sequelas. Meu umbigo, que era bonitinho, foi pro caralho. O umbigo? É. Sério? Sério, pô. Tá querendo me dizer que você não vai poder usar mais Baby Look, é isso? Nunca mais. Nunca mais vou poder usar Baby Look. A parada não é do lado? O apêndice é do lado. Hoje em dia você não precisa mais abrir pra fazer a operação. Você faz por laparoscopia. Pelo umbigo? Inclusive, pelo umbigo e mais duas incisões. Porra, eu prefiro que me abram que estrague meu umbigo. Senão eu não posso mais usar biquíni. Bons tempos que você tinha uma cicatriz de respeito, né, cara? É, porra, né? Agora vamos fazer uma operação. Aí te abre, pô, do pescoço até o umbigo, pra tirar o apêndice. Não, não tem mais. It's a trap! É uma cilada, amigo. Já avisei que vai dar merda isso. Eu queria que você contasse a sua experiência de tomar banho internado no hospital. Ah, uma maravilha, né? Sentado na cadeira de rodas, que na verdade não é uma cadeira de roda, é uma cadeira com assento de privada, né? Com buraquinho. Com buraquinho, todo inchado, com a barriga toda inchada, doendo da cabeça aos pés. E aí chega uma enfermeira mais baixa que meu ombro, mais pesada do que eu, e fala, vamos tomar banho? Vamos tomar banho? Então tá. Aí pega o chuveirinho e joga assim você. Meu Deus do céu! Cara, não. Ah, juro? Você, ai, meu Deus. Voltou a banho? A mulher te bulifou de chuveirinho? De chuveirinho, cara. Ah, vamos, eu tentando, né? Peraí, não. Liga o chuveiro, porra. Calma. Peraí, chuveirinho. Peraí, tu tava o quê? De cueca, de sunga? Não, né? Como é que você toma banho no hospital? Ai, meu Deus, puta merda. Mas tu não tomou banho de gato, que eles chamam? Não, é, cara, ela vem com a toalhinha, né? E Não tinha gente pra tomar banho com toalhinha naquela boca do inferno. Então, peraí, você tava sentado na cadeira de banheiro. Privada de rodas. Privada de rodas. Pelado e a mulher jogando aguinha. Vamos tomar banho? E aí, pra... foi estilo da banho em cachorro com mangueira, isso? Estilo da banho em cachorro com mangueira. O ponto alto foi ela falar, mas suas partes você lava, mas essa bundinha, vamos lavar a bundinha? Me deu uns dois tapas na bunda. Falei, ah, caralho, não acredito, cara. É tipo lavar o cachorro com a mangueira, mas sem dignidade, né? É, por favor, é dignidade, o mínimo de moral. Eu saí chorando, ninguém entendeu por quê. Passando o travesseiro, chorando baixinho. Situação, cara, que merda. Que merda aquele hospital. Nunca mais. Posso na porta. Caralho, banho de mangueira no hospital, eu nunca ouvi falar, cara. Banho de mangueira, cara. Com direito à água na cara, o caralho. Vamos, acaba aí. Ó, daí no outro dia veio um negão me dar banho, né? Ele olhou pra minha cara, eu olhei pra cara dele. Aí jogou um pau de dado. Quebrou o silêncio, né? Tu já tá bem, né? Já consegue tomar banho sozinho, né? Caralho, por um momento eu pensei que ele ia te dar um banho de mangueira também, cara. Furadas tradicionais que todo mundo tem, batizados, formaturas, essas paradas assim, são eventos sociais de trabalho, são sempre furada clássica, né? Mas quando tu vai envelhecendo, tu vai mudando. Porque atualmente, cara, eu não consigo mais esconder quando eu tô num lugar que eu tô, porra, de saco cheio, que a minha cara tá escrito que eu não tô aguentando estar naquele lugar. A insatisfação lugar, é visível. É visível. É visível. Eu não consigo mais esconder, cara. Mas sabe o que é isso, JP? Tô me tornando um ogro total, cara. Não tá não, cara. Sabe o que é isso, JP? Isso chama-se idade. Chega um ponto que você começa a olhar e falar, vem cá, por que eu tenho que ser fofinho com a tia Creuza que me pegou no colo quando eu tinha 3 dias e nunca mais falou comigo e agora tá me dando lição de moral? Tia Creuza, vai tomar no c***, tia Creuza, vira as costas e vai embora. É o que eu digo. Pessoas que a gente nunca vê e que tem que respeitar. Tem que respeitar. Eu respeito por uma questão de genealogia, mas veja bem. Não venha se meter na minha vida. Exatamente. Então... eu, sabe qual é o nível que eu tô? Você ainda tá indo às paradas contrariado. Eu admiro você nesse ponto. Porque eu já tô no nível de não vou. Uhum. Ah, mas a gente não tem como não ir, cara. Tem, cara. Tem jeito. Sempre tem, meu irmão. Sempre tem. Como, cara? O pai da Francine, cara, aprendeu agora que se ele vier aqui pro Orlando no Natal, ele não tem mais que passar o Natal em família. É um gênio. Já vai ser o segundo ano seguido que ele vem, cara. Ele se amarrou no passado e tá voltando esse ano. Ele já saiu daqui marcando a passagem pro ano seguinte, cara. Ele é gente boa pra caralho. Ele é muito engraçado, cara. Então, ele agora vem pra cá direto, falou que não quer outra coisa. Sempre tem gente. Ah, mas vai ficar chato. Não, chato vai ficar pra mim se eu for. As pessoas não pensam nisso, né, cara? Ah. Isso, cara, isso é uma resposta genial, cara. Mas é verdade, cara. Por que você tem que fazer as paradas que você não quer fazer? Me explica. Pô, eu digo isso, olha só. Lá em São Lourenço, como se a minha vida já não tivesse uma merda por estar morando em São Lourenço. Pessoas que eu não conheço, que não fazem parte da minha vida. Mas eram amigos dos seus sogros. Amigas, né? Vira e fala assim, ah, faz questão que vocês sejam padrinhos do meu filho. Olha isso. Falei, não vou. Isso, garoto, boa. Não vou, porque nunca mais vou ver essa criança. Exato. Eu não vou ser um padrinho, não vou ser nada. Seria um padrinho ausente, porra. É, não vou. Ah, mas você não pode fazer isso. Posso. É uma desfeita. Falei, não, é uma desfeita me convidarem. Porque isso é um absurdo, eu não conheço essas pessoas. Olha, se fosse o Tucano, JP, Sr. K, qualquer outro dos meus amigos, eu aceitaria de bom grado, o garoto ia ganhar notas de $100 todos os aniversários. Ia ser uma beleza. Mas esses desconhecidos... Exato. Aí, cara, ficou nessa porra até o momento que eu tive que aceitar. Se fudeu. Porque sempre as esposas é que... Bem, no pressão, final das contas, você é padrinho da criança? E sou tão ausente como eu disse que ia ser, cara. Bom, eu sou padrinho de uma... Quer dizer, hoje em dia nem mais é criança, porque, pô, eu tenho um tio que foi insano o suficiente pra me colocar de padrinho do moleque quando eu tinha 13 anos de idade. Nossa. Eu fui batizar a criança. De mal alcançava no topo da vela, assim, que tu tem que acender uma vela grande, assim, mal alcançava na porra do topo da vela pra acender lá o negócio e tal. Claro que não deu certo, né, bicho? Eu não tenho nem muito contato com claro, moleque. Hoje cara. Em dia tem o quê? 24 anos, cara. Caraca. Entendeu? A parada do padrinho, na teoria, é o quê? Se acontecer alguma coisa... com os pais. Eles escolheram aquela pessoa pra tomar conta do filho, é isso, né? Exatamente. Essa é a teoria do padrinho. Você, o padrinho, Godfather, vai se responsabilizar pela criança. Exato. Aí ficava a avó da portuguesa. Ah, você não sabe a importância que um padrinho tem. Eu falei, não, eu sei. Mas exatamente, é por isso que eu não quero. Exato, pô. Fui lá fazer o maravilhoso curso de batismo, né? Olha, beleza. Aí, cara, no dia do batismo fui eu de manhã cedo, tudo ajudando, né, cara? A única vantagem, se você puder encarar como vantagem, é que a igreja era em frente à minha casa, era só atravessar a rua. Eu, inclusive, cogitei a possibilidade de fazer o batismo na minha varanda. Puta merda, que coisa, hein? É, foda-se, já tá na sacanagem, né? Faz, porra. Porra, joga água lá de longe e tá tudo certo. Sentado no sofá da TV. Liga a mangueira e dá uma esguichada lá. Sentado no sofá, sem camisa, coçando saco. Isso, lindo, bonito de se ver, cara. Muito bonito. A memória pra toda a eternidade dessa criança. E esse casal tinha um filho mais velho. No meio do batismo, o filho mais velho começa assim: filho da puta! Começou, cara, entrou no modo insano, criança insana. Filho da puta! Filho da puta! Beleza! Caralho. Cadê a água? Onde que eu jogo a água? No meio da igreja, um molequinho de 3 anos de idade. Caralho. E os pais falaram: não, nunca falou isso. Não falar e não falou, mas deve ter ouvido bastante já. Nunca. É uma cilada, viu? Já avisei que vai dar merda isso. Evento de trabalho, tu não pode recusar. Tu tem que ir, cara. Mas evento de trabalho é trabalho, cara. Depende, não, mas tem os eventos sociais de trabalho, né? Evento social de trabalho é a forma bonita de dizer: estagiárias, fiquem loucas. Chefes de meio campo, façam ali o que vocês quiserem com os estagiários. E sócios altíssimos, fiquem doidaralhaços, esmerdalhem. E no outro dia, quero todo mundo sério. Não existe evento social de trabalho, cara. Aquela porra é trabalho. Mesmo que você não encare como trabalho, se você não for, pega mal no trabalho. Mas vem cá, exatamente. Se você não for segunda-feira, pós-feriadão, que foi quinta e sexta, também não pega mal? Pega. É a mesma coisa, porra. Mas quer ver pô, eu tava fugindo, cara, há pouco tempo atrás, ano passado, o SeaWorld fez uma festa enorme pra todo o mercado de turismo, tá? Pô, tu tá cheio de problema mesmo, né? Calma só. Mas veio gente do Brasil, não sei o que, blá, blá. Tava com zero vontade de ir, cara. Então, o senhor não chamou lá pra andar na montanha-russa, era pra lá, porra, ficar, né, vendo aquele papo furado, entendeu? Zero vontade de ir, um frio da porra. Tava, frio da porra, consegui convencer a Francina a não ir. Não vamos dar um caô e tal, não sei o que, não vamos. Dei o caô e não ia mesmo. Na véspera da parada, começou a rolar um boato, veio da seguinte forma, eu sei de onde é que veio. Alguém do SeaWorld que achou que o evento é MK, soltou num jantar com os outros, o galera, já antes do negócio, mandou pra uma das pessoas assim: tomorrow is gonna be a good day. A pessoa que ouviu isso, alguma coisa do gênero, interpretou que o cara tava falando a frase do refrão daquela música do Black Eyed Peas. E soltou que o Black Eyed Peas ia tocar no evento. Caralho, maluco! Aí, eu que já tinha convencido a Francine a não ir, ela ficou louca porque queria ver o Black Eyed Peas. Obviamente, a vasta sabedoria masculina nesses casos estava certa e não teve Black Eyed Peas porra nenhuma, pô, né? Black Eyed Peas, eu acho que estava até em turnê pela Europa na época, cara. Ninguém se deu trabalho de Google a turnê dos caras, cara. Que alegria. No dia seguinte, aquele frio, cara, que cerola não aguenta, bicho. Tá lá naquela parque, pô, o vento vem canado de tudo, canta, e cadê o Black Eyed Peas? Só olhava pra mulher do Silvio assim, com aquele olho assim, que ele trucidar a mulher, né? Ela veio até se desculpar, falou: ó, não sei quem começou com isso e tal, não sei o quê, mas não tem Black Eyed Peas nenhum. Mas aí tu já tá lá dentro, né, bicho? Aí já era. Olha, pra falar a verdade, qualquer evento em condições climáticas extremas é roubada, né? Puta, cara. Calor infernal, frio da porra, cara. Qualquer coisa que tu vá numa condição dessa, sabendo que tu vai passar por uma condição dessa, tu merece, né, cara? Mas qualquer coisa que eu planeje, chove, brother. É impressionante. São Pedro tem qualquer coisa comigo que não vira. Tudo. Mas aí é aquele negócio, não tem como controlar, né, cara? Não tem. O que eu tava falando é de neguinho que já sai sabendo que vai enfrentar uma condição climática horrorosa. Esse tem que sofrer mesmo, cara. Mas tinha que estar ele em casa, né, brother? Eu acho que o problema aí não é só a questão climática. Porque isso é falta de raciocínio que por algum momento a gente tem. Eu uma vez, quando era moleque, caí na besteira de ir pra Ilha Grande no carnaval. Fui com dois amigos surfistas pra ficar numa barraca que cabiam duas pessoas. Nossa! Caralho, mas isso aí é uma categoria de roubada à parte. A roubada acampar, que é uma categoria à parte. Né? Eu não sei, cara, onde é que nego tira essa mania. Acampar é bonito, contato com a natureza. Meu irmão, natureza é o caralho. Acampar só se for no chão de um hotel cinco estrelas, tá ligado? Exato. Monta a barraca em cima da cama king size. Isso. Com ar-condicionado bombando. Exato, você gosta de cagar agachado, tá cozinhar. Tem um camarada meu, um aluno meu, que ele era escoteiro, ele ia acampar direto, ele falou que um cara saiu do acampamento, eles estavam na selva mesmo, assim, aí chegou assim, na Mata Atlântica, assim, aí o cara, vou cagar, saiu, ele já tava pra cortar o rabo do macaco, ele chegou assim, ele viu uma cobra, aí que ele viu a cobra, deu aquele corte, né, pá! Não passava nada. Irmão, o cara ficou traumatizado. Ele não conseguiu mais cagar durante o camping, né? O acampamento. Uhum. Voltou pra cidade, pra casa. Não conseguia cagar. Caralho. Meio da cobra, né? Ficou duas semanas, velho. Que isso? Aí começou a ficar com a barriga dura. Nossa. Começou a rotar peido. Que isso, cara? Porra, teve que ir no médico, tomou laxante, teve que ir no psicólogo, porque a parada foi punk, velho. Caraca, mano. Quando tu decide fazer uma merda que tu sabe que é roubada, tu tem que se fuder, cara. Mas olha só. É igual essa galera que vai pra praia aí no feriadão, cara, que sai pra pegar aqueles engarrafamentos de porra de 600 horas. Não tem que ter pena mesmo, não. O cara que vai pro Guarujá, naquela praia de merda, ela pega 6 horas de engarrafamento pra chegar no Guarujá. Não, o cara tem que se fuder, cara. Ele quer passar o carnaval em Maresias e sai sábado de manhã que ele acha que não vai ter ninguém. Pra começar, cara, os paulistas têm que desistir dessa história de praia, né, cara? Praia, para com essa porra. Porque, que porra, primeiro que não combina. Não sabem se portar na praia. A verdade é essa. Olha aí. Ficam com aquela camiseta regata porque não tira e não passa protetor solar, depois fica aquela porra vermelha queimando durante duas semanas, mergulha no raso e dá testada no chão e abre um cacete na testa. Não adianta, não nasceu pra isso, cara. E eu tô quase nessa, entendeu? Eu tô quase nessa. Toda vez que eu vou pra praia agora é um transtorno, cara. Eu tô quase um mineiro já, bicho. Eu vou pra praia da merda, cara. O mineiro é o paulista extreme, né, cara? É, exato. Eu agora vou ser odiado pelo povo de Guarujá e pelos bateristas. Tudo bem, cara. Eu já sou odiado pela Bahia inteira, pô. Isso é bom. Olha só. Ainda bem que eu só sou odiado pelo Acre, cara. É. Não tem ninguém. Tenho três histórias de moto que, se eu não tivesse vivido isso, minha vida não teria a metade da graça, cara. Essas merdas que a gente passa na vida, eu sempre falo, quando eu tô assim, naquela merda, no meio, no olho da tempestade de cocô, eu falo, daqui a 20 anos, eu vou me lembrar disso e vou me cagar de rir. Eu começo a rir 5 minutos depois, cara. Eu demoro em 5 anos. Não, eu não sou facilmente traumatizável, não. Quando eu era solteiro ainda, eu fui uma vez pra uma rave, perto de uma pedreira, em Cubatão, brother. Na área rural, tá ligado? Aí é justificável no sentido que você tinha um objetivo mais forte do que a roubada ia te trazer. Porque se tu vai pra uma rave solteiro em Cubatão, é porque você tava com mais intenções, entendeu? Então, já é uma outra coisa. Aí acaba valendo a pena porque, pô, é mais forte. Você analisa, você balanceia o negócio. Fala, ok, minha má intenção é mais forte do que a roubada que eu sei que eu vou passar. Aí vai, entendeu? É a juventude, né? A juventude é fadada a fazer merda. Eu combinei com outros jovens, né? Você, Roberto Erasmo. Combinei com a Jovem Guarda de ir pra Vaibin, que é o nome da rave. Tinha sido meu aniversário um dia antes, eu me dei de presente um celular, que eu tinha um celular daqueles tijolões, assim, baby da Telefônica, sabe qual é? Aham. Aí comprei um celular com flip, visor colorido, toques polifônicos. Star Trek pro Star Trek. O celular era baby porque era o tamanho de uma criança, né? Recém-nascido, né? Comprei o celular e passei pra conta. Fazia 4 dias. Aí chegou, eu combinei com uma amiga minha de buscar ela lá na casa dela, em São Vicente. As pessoas já estão começando a ser delineadas, né? Essa era brother mesmo, era camarada. Eu tava numa balada, aí quando deu 00h30, 01h, assim, falei assim, eu vou sair que eu vou pra rave. Em algum momento ali, num quebra-molas, né, passando pela lombada, o meu celular deve ter caído. E eu não me liguei. Eu de bis, né? E os caras e a galera de carro. Bis o veículo, ele não tava indo com medo do chocolatinho. Aí, vizinha, 100 cilindradas, eu, 1,90m. Devia estar a graça. Parecia aquele meninão de 6 anos andando de velotrol. Quando chegou ali em Cubatão, cara, saímos da estrada. Aí começamos a seguir a linha do trem. Aí chegamos lá umas 6 horas da manhã. Ficamos lá na rave até umas 7 horas da noite. Quando já tava todo mundo indo embora, começou a chover, cara. Chovia de cântaros. Ficou eu e essa camarada minha pra trás e a galera foi de carro. Se ela não conseguiu carona, ela era feia mesmo, hein? Todo mundo tinha ido embora, porra. Você fechou a rave? É. Porra, parabéns, cara. Ficou só o Serguinho e a Jenny Joplin. E aí, porra, voltamos daquele jeito... Brother, a estradinha tinha crateras, já não eram mais crateras, né? Eram lagos. Imagina você passando de bis, duas pessoas na bis, uma das pessoas bem grande. Espero que não seja mulher que seja bem grande, né? Espero que se referindo a você, pô. Senão, mas depois... Mas era assim, parecia que jogava um balde na... Era chuva cenográfica, não era possível, cara. Parecia que jogava na nossa cara, assim, plá! Aí a gente ria pra caralho. Caralho, velho, que engraçado. O que o álcool não faz, né, cara? E tchá, água na cara. E aí desce pra empurrar a moto que não vai passar nesse lago. Aí passa por cima da linha do trem. Começou a chegar uma parte, assim, que, tipo, pra chegar foi rapidinho, mas pra voltar não chegava nunca, brother. E aí começou a perder a graça, né? Ah, claro. Porra, chovendo até em Santos. Deixei ela em casa, voltei pra casa, tomei um banho quente, falei, agora eu vou dormir uns 2 dias. E realmente dormi 2 dias. Nossa. Aí, cadê meu celular? Fui procurar a porra do celular. Cadê o celular? Não tá na bermuda que eu fui pra rave, não tá debaixo da cama, não tá no congelador, que eu tenho mania de botar as coisas no congelador. Que pariu, cara. Tem um tênis uma vez no congelador. Porra, comecei a ligar pro celular e não atendia. Até que uma hora atendeu um malandro, aí eu falei, porra, então pegaram o celular, tá com alguém, vou cancelar. Mas já faziam 2 dias que estava perdido sem eu saber, né? Vagabundo ligando pro Japão, né? Pro Japão. Saca aquele trote que você liga, atende um cara, o cara começa a falar, tá falando com a minha mulher, não sei o quê. O cara ligou isso, acho que umas 18 vezes. Um mês depois veio a conta, 900 pratas. Pariu. Aí eu vendo assim, caralho, não é possível, meu irmão. Olhei assim, foi parcelado em 2 vezes a conta, porque excedeu o limite. Chegou a outra conta, R$1.800 em 2... Caraca! Uma cilada. Já avisei que vai dar merda isso. Eu, JP e o Coelhinho Bossa Nova. Vamos visitar nosso amigo Tucano em Santos. Tanto tempo que a gente não vê ele. Vamos lá. Ele quis explicar o caminho por São Paulo e a gente tinha uma porra de um trauma de São Paulo, cara. A gente não vou passar por São Paulo, ninguém sabe andar em São Paulo, os taxistas não sabem andar em São Paulo, quanto mais a gente vai entrar em São Paulo, não sai nunca mais, vai ser uma merda foda. Vai parar na Moca. Eu falei assim, olha só, se a gente vai sair do Rio de Janeiro e vai pra Santos, a gente só tem um caminho pra pegar, cara. A Rio Santos. Ah, sim, cara. Porra, tá escrito no nome, no título. Porra, detalhe que antes deles saírem, eu falei, não pega a Rio Santos. Eu não acho que eu ainda contribuí falando, a gente aproveita e vê a paisagem, né, mas é gravado. Saímos 7 horas da noite. Que paisagem. É, pois é. Os raulis do caralho, aí vambora, né? Os três lá, todos animados, cheio de colchonete no carro. Começou a chover, a gente pegou neblina. A estrada, claro. O pedaço do Rio de Janeiro, parece que foi sacaneado. Parece que eles passaram de sacanagem com britadeira, com um tanque de guerra. Que eles derrubaram um pedaço da estrada de sacanagem. A parte da estrada do estado do Rio. Isso, é isso. Exato, cara. Cara, a gente pegou chuva, neblina, estrada destruída. Puta, um estresse foda. Aí rodamos, aí chegamos em São Paulo. Quando você chega na parte de São Paulo da viagem... Mas peraí, não é chegamos, chamamos São Paulo, sei lá, 6, 7 horas depois. depois, né? É, exato. 6, 7 horas de viagem, a gente chegou em São Paulo, na fronteira de São Paulo. Do estado de São Paulo. Mas, cara, é engraçado porque chega a ser um alívio. E a gente chegou em São Paulo, não tinha chuva, não tinha nada, e o asfalto chegava a ter um degrau, sabe? E ficava como se você estivesse dirigindo no veludo, cara. E olha que é estrada federal, né? Não tem nada a ver com... É, não, exato. Não tem nada a ver com o estado? Não, não. É só sacanagem. Por que a parte do Rio é fodida? É só sacanagem. Sacanagem. Aí, cara, a gente, depois de ter rodado horas, a gente parou num posto de gasolina. Devia ter rodado umas 8 horas, contando o trecho do Rio. Aí fomos lá mijar, comer um negócio, beber alguma coisa, e tinha um mapa da Rio Santos, assim, na parede. Não, e a sensação que tinha, pô, já, agora devemos estar perto, né? Não, a gente ligou pro Tucano e falou, tamo chegando, mano. Vai preparando aí, 4:30 da manhã, né? Foi assim, eu tinha saído, fui pra uma balada, quando chegou umas 3:30, eu cheguei em casa, 4 horas, toco o telefone. Onde vocês estão? Já deviam ter chegado, né? Saíram às 7 horas da noite? Não, é porque a gente foi pela Rio Santos, eu falei, caralho! Cara, a gente olhou no mapa, no posto de gasolina, cara. Quando a gente olhou onde era no trecho, não tinha passado nem um quinto da viagem ainda. Cara, bateu um desespero tão grande da gente achar que... Eu achei, a gente nunca vai conseguir, cara. A gente vai ter que se entregar, não vai conseguir. Puta, mas foi muito cansativo essa viagem. Mas demorou muito, porque a gente pegava caminho errado, saía da porra da Rio Santos toda hora. Aí, tinha porrada de quebra-mola. Puta que pariu. 12 horas de viagem, cara. A gente chegou de manhã em Santos, não foi? Já tinha amanhecido. Isso não foi a única vez que eles fizeram merda, né? Não, porque a outra, a gente continuava com o trauma de não querer entrar dentro de São Paulo, entendeu? Isso. Mas mesmo assim, a gente falou, bom, temos que ir pra essa porra, temos que ir por São Paulo, né? Seu pai chegou e lançou, vai por Mogi, porque isso. Por Mogi não entra na cidade de São Paulo. É, porque a parada era a cidade. É. Gente, sabe Capial, que mora no interior e tem medo da cidade grande? Éramos nós, cara. Aí o pai dele falou, vai por Mogi, a gente, puta, é isso, cara. Vamos mandar ver Mogi, a gente pega a duta, tranquilo. Mogi, não tem erro, né? Aí, vambora. Aí, pegamos a Dutra, mas beleza, né, cara? Porra, lembrando da última viagem, a gente foi, que foi uma maravilha. Estourou uma champanhe e tudo no caminho. Perdemos a porra da entrada de Mogi, claro. Vou pegar uma outra entrada, aí fudeu, cara. Aí começou a porra da Via Cruz de novo. Desligaram, o coelhinho Bossa Nova lança assim, caralho, tá um cheiro de peixe aqui, cara. Deve estar chegando. Peraí, qual é o nome da cidade? Ribeirão Pires. Eu, caralho, meu irmão. Tão longe do mar. Peraí, então não foi dessa vez que quando eu acordei, o David tava dando uma ré na Marginal Tietê? Essa foi a terceira vez que a gente se convenceu que tinha que ir por São Paulo. Vamos de São Paulo, a gente tem que vencer a cidade grande, não deve ser tão misterioso assim. Aí fomos lá, terceira vez pra Santos, né? Aí entramos, Dutra direto até São Paulo, e aí o Tucano falou, ó, vai seguir o Marginal, vai ter as placas. Aí eu falei, caralho, Marginal, a gente vai entrar, já vai ter um Marginal na entrada. Aí ele ficou, fica ligando as placas imigrantes. Porra, tranquilo, imigrante, não tem erro, né, cara? Aí tô eu e o Coelhinho Bossa Nova na frente e o JP dormindo atrás. E a gente vindo, porra, mas amarradão, porque a viagem tinha sido irada. Comparado com as outras, cara, eu só vejo a placa imigrantes passar assim. Aí me bateu um desespero foda, cara. Eu falei, tô em São Paulo, perdi a entrada pra imigrante, fudeu. Cara, eu não pensei duas vezes. Parei o carro. Que maluco. Engrenei a ré. E mandei ver com tudo, mas Mad Max, cara. Nessa hora, no telefone, eu com o Coelhinho Bossa Nova e também ele falando assim, a gente tá aqui na Marginal, mas passou aqui ó, a entrada. Peraí, o David tá dando ré. Eu falei, ré? Tá maluco? Dá ré na Marginal? E nisso acorda o JP, né? Aí eu acordei, levantei a cabeça, assim, olhei pro lado de fora, falei, pô, vou morrer, voltei a deitar, né, cara? Era uma atração foda quando a gente chegava em Santos. Porque a galera ficava esperando conhecer a nova maluquice que a gente tinha feito na viagem. Então tá todo mundo agora na volta, não tem erro, não, vocês forem malucos, cara. Vocês saem daqui, vocês vão subir a imigrante, pegar a Marginal, via Dutra, acabou, Rio de Janeiro, não tem como errar. Pô, a gente óbvio que não chegou na Marginal, né? Errou em algum lugar pelo meio do caminho. Aí olhando pela janela e tal, não sei o que, a gente tipo, fala pro meu irmão, pergunta aí como é que a gente faz. Ele abre o vidro, tá passando um transeunte qualquer, ele manda, como é que eu chego no Rio Tietê? No Rio Tietê, cara. Tem uma cidadezinha em Minas Gerais, chama Gonçalves. É. Mas é tipo uma metrópole do interior mineiro, porque tem dois coretos. Bela defesa. Cidade do interior com dois coretos é chinfra, né? Porra, claro. Um camarada meu tem uma casa lá, tipo um sítio. Eles chamaram a gente pra ir. E eu fui com a senhora Tucano. Aí os caras, não, a gente tá com três carros e tal, não sei o quê. Eu falei, não, eu vou de moto. Aí ele, tá louco? Eu vou de moto, cara. Sou motoqueiro, porra. Olha aí. Porra, eu sou motoqueiro. Porra, eu gosto de viajar de moto. Vou de moto. Olhei no Google Maps, 290 quilômetros de Santos. Perto de Campos de Jordão. É bem sul de Minas. Aí chegamos, paramos na praça do primeiro coreto. A galera ia chegar, tinha combinado de chegar mais ou menos umas 6, 7 horas, que era o horário que a gente tava lá. Aí tentamos ligar, só que nenhum celular funciona lá, cara. Nossa, merda. E ninguém dentro do bar, nem garçonete, gerente, ninguém tinha... De ninguém tava funcionando. E não tinha telefone fixo? Imagina, tá maluco? Caraca, um orelhão, cacete? Tem dois orelhões, um tava quebrado, o outro não completava a chamada. Meu Deus. Aí cheguei, a gente tá com a chave, né, vamos pra lá. A gente tava sem mala, sem nada, né, porque veio no carro. No baú só tinha a roupa de chuva. Uhum. E aí, apesar de não ter chovido durante a viagem, tinha chovido um dia antes lá na cidade. Vamos atoleiro, lá. Atoleiro preparado. Passa fazenda não sei o quê, recanto de não sei o que lá, passa o campinho de futebol. A estrada de terra que a gente tava, não tinha um poste de iluminação, não tinha porra nenhuma. Andar de moto... com bom senso, é você evitar locais que um carro não passaria. Eu não conheço aquele lugar, eu não vou pra lá de noite de moto. essas coisas assim, bom senso. Aí sobe, desce e tal, não sei o que. Uma hora tinha a porteira de um hotel fazenda. Aí a gente parou, ali tava iluminado, aí começamos a ler. De repente só vejo a senhora Tucano gritando, corre, corre, corre! Aí eu olhei pra trás, o cachorro, velho, parecia o demônio correndo atrás da gente. Aí eu já acelerei, vamos que vamos. Aí a senhora Tucano com os pés levantados pro cachorro não morder, né? Porque ele veio acompanhando. Caraca! Aí a gente parava onde tinha uma iluminaçãozinha pra ver e tal. Ah, tava isso era de noite. Era 8 horas da noite. É, como tinha árvore dos dois lados, nem a luz da lua e nem a luz de estrela a gente conseguia, tá ligado? Era escuridão. E a moto é o seguinte, o farol... ele é fraquinho, ele só fica mais forte quando você acelera. Uhum. Como não dava pra acelerar muito, porque era estrada de terra cheia de buraco, subida e tal, não sei o quê, nem a iluminação da moto tava adiantando muito. Mais um tanto de estrada de terra, sobe pra caralho, sobe. Chegamos numa parte que é eu vi dois olhos, assim, brilhando. Caraca, do lado da estrada. Você é bilu, cara. Mas aí a parada era alta, assim, sacou? Eu fiquei forçando a visão, assim, e vi as orelhas do bicho. Orelha gigante, assim. Eu falei, caralho, meu irmão, é um lobo-guará. A primeira coisa que te passou na cabeça foi um lobo-guará? Pô, lobo-guará é o caralho. Tô falando de outra bêbado. Naquela altura, brother. Alto pra caralho, com a orelha gigante, o olho brilhando. Eu falei, caralho, lobo-guará, brother. Não dá pra passar. Aí ela, o que foi? Eu falei, não sei, olha ali. Ela, ai meu Deus, que é um bicho, não sei o que. Será que é uma onça? Eu falei, não, é um lobo-guará. Tenho certeza. Aí ficamos hesitando, falando, bom, eu vou acelerar e seja o que Deus quiser. Mas não meteu o farol no bicho, pô? Então, não iluminava muito, só ficava a luz nos olhos dele, assim, porque tava fraca o farol. Uhum. Não dava pra... Essa é uma característica própria do lobo-guará. É o mimetismo, né? Aí acelerei rapidinho, torcendo pro lobo-guará não pular na jugular, né? Quando chegou perto, cara, era um cachorro que ele devia ter no máximo 30 centímetros de altura. Falando, tá bêbado? Um chihuahua. É, mas... Mandou de eu quero o Taco Bell. Devia ser um poodle sujo, fudido no meio do mato. Parecendo uma estopa com olho. É, mas com uma orelha gigante e tava em cima de um monte, assim, do lado da... It's a trap! É uma cilada, amigo. Já avisei que vai dar merda isso. Quando chegar na igrejinha de tijolinho, vira à direita numa porteira. E caralho, era lama pra tudo quanto é lado, brother. Aí lembrei daquela subida gigantesca, brother. Uhum. Aí eu falei, não, mas não vou alarmar aqui, né? Mulher geralmente fica mais nervosa. Você percebeu? Que tinha feito merda. Foi a hora que eu falei assim, ah, é, realmente foi uma merda. A gente passa por um atoleiro, cara. Manja aquelas coisas de filme, assim, acelerando ao máximo, a moto patinando de um lado e pro outro, eu com os dois pés no chão. Caralho. Lama, a senhora Tucano agarrada em mim, não querendo nem ver, sabe? Uhum. Os olhos fechados nas minhas costas, assim. E lama pra tudo quanto é lado, lama na nossa cara. Puta, e aí merda. Passou o primeiro atoleiro. Eu falei, eu sou foda, cara, eu sou motoqueiro. Filha da puta. Aí, uns 200 metros, outro atoleiro, pior ainda. Eu falei, caralho, não posso parar de acelerar, porque se atolar, aí não tira daqui nunca mais, né? Vai saber que horas que vão chegar. E não passa ninguém nessa estrada, cara, ninguém. Porque deve ter umas três propriedades, uhum. Tá ligado? A gente andou mais uns 200 metros, tinha uma subida, cara, mas era quase 45 graus, cara. Caralho. De terra, né? E tinha chovido. Aí eu olhei assim e falei, eu vou encarar. Ela, você quer, tá que maluco, eu desça? Cara. Você quer que eu desça pra ficar mais leve a moto? Eu falei, não, sobe aí que eu sou motoqueiro, porra. Aí, começou a subir. Aí fui perdendo a potência. Nossa. Caralho, quando tava chegando lá no final, eu falei, não é possível, cara. Devo estar em segunda, não tô em primeira. Em primeira ela consegue subir, não é possível. É. Aí eu desacelerei. Cometi meu ledo... Engano, né? Olha aí o motoqueiro. Porra, sou motoqueiro caralho, né? Eu desacelerei pra passar pra primeira e eu já tava na primeira. Passou pro ponto morto. Não passou pro ponto morto, é pra cima, mas perdeu o embalo, né? Puta merda. Travei o freio da frente, o dianteiro, o traseiro, mas não adiantou, né? Aí começou a ir pra trás. Caralho. Começou a ir pra trás. Meu Deus! Aí começou a deslizar. Caraca, peraí, isso na ladeira, na lama de noite, breu, é isso? Breu, não dava pra ver nada, cara. Começou a deslizar pra trás, e eu falei, caralho, pula, se der pra pular, pula. Ela pulou, caraca. Pulou, caí no barranco. Blá! Moto pro lado, eu pro outro. Meu machuquei Deus. O pulso, falei, caralho. Ela virou, puta que pariu, velho. Tem noção do que a gente tá fazendo? Eu falei, calma, não fica nervosa. É porque eu parei de acelerar, ela... Tu tem noção que a gente tá no meio do cu do mundo, sem um telefone, porque o celular não pega nessa merda, sem uma pessoa passando aqui. Se tu quebra a perna ou quebra o braço, faz alguma coisa, a gente fica aqui deitado no meio da lama, até vir resgatar a gente, sabe lá quando, né, cara? É, pois é, um perigo. Aí eu levantei a moto e liguei pra ver se tava ligando, né, a moto. Uhum. Porque eu dei um aceleradão, iluminou lá na frente. E aí, do lado de onde ela tava, eu falei pra ela assim, olha, vem pra cá e não chora. O que foi? Mãe? Não olha pra trás. Lógico que ela olhou. Brother, era o boi da cara preta. Meu Deus. Assistindo a tudo do camarote, um boi gigante, velho, Meu preto. Deus, cara. O chifre que parecia de Toro Miura, tá ligado? Caraca. E lá em cima olhando assim pra gente, falando, caralho, vocês são uns comédia, né? Coqueiro de merda. Caralho, depois chamamos os quadrúpedes à toa. Ela falou, não, vambora, vamos pra cidade. Eu falei, não, já passou o primeiro mata-burro. Agora tá perto, porra, não pega nada. Uhum. Ela, não, mas a moto não vai subir. Eu falei, vai subir, fica fria, que não passou, não subiu, porque eu parei de acelerar, porra. Senão a gente tinha conseguido. Me ajuda a tirar aqui. Aí tiramos, peguei uma distância, assim. Aí acelerei com tudo, fui com tudo. Aí, caralho, foi subindo. Quando chegou perto do boi, brother, começou a ir devagarzinho. Nice. A 5 por hora. O boi babando do meu lado, assim, tá ligado? Ai, meu Deus, ai o boi. Aí, quando a gente chegou mais perto, assim, tinha um outro boi do lado, maior ainda. Puta, mano. Cai, meu boi. Eu falei, calma que ele não vai... É, não ataca. O boi é boi, cara, não é tudo. Porra. É sossegar. Boi não ataca. Aí... Peraí. Você no escuro sabe diferenciar o boi do touro? Cara, eu não sei se era boi, se era touro, mas pra mim era boi, velho. Brasil não tem touro, né, cara? Pelo amor de Deus. Acelerando, segurando na embreagem, né? Eu dava uma segurada na embreagem, acelerava com tudo, assim, aí soltava a embreagem, de repente, pra dar aquele tranco, né? E indo em zigue-zague pra perder um pouco da inclinação. Puta merda. Aí, caralho, subiram, cara, mas tava 5 por hora. A gente dando tchauzinho pro boi. Aí passamos assim, e, caralho, quando virou, que acabava a ladeira, aí eu olhei e falei, caralho, velho, não acredito. Subiu. Aí tinha mais outra ladeira, cara, não acabava a ladeira. Ai, meu Deus. Aí eu, ah, não, velho. Motoqueiro mesmo. Quando acabou realmente, velho, eu lembrei daquele Creep Show, sabe qual é? Aquele show de horrores. Uhum. Tem uma história que é uma gosma preta que mata as pessoas que estão nadando no lago. E aí no final só sobra um cara, o cara tenta nadar, vai nadando, consegue chegar na margem, vira pra gosma e fala, te venci! É. Aí vem a gosma e engole o cara. É, claro. Irmão, quando eu consegui subir aquilo lá, eu olhei pra porra da ladeira e comecei, te venci, caralho! Te venci, motoqueiro, porra! Aí eu falei, ah, pode olhar agora, Bazinha. Conseguimos já. Aí ela, ai, conseguimos, que bom. Ai, tá chegando já, já. Agora é só passar pelo segundo mata-burro. Aí eu parei, velho. Ela, que foi? Eu, não olha. Meu Deus. Eu já estaria chorando quando eu visse a pirambeira. Ah, não. De novo, não. O que foi agora? Não chora. Olha devagarzinho e não chora. Ela foi olhar, velho. Era assim, na nossa frente tinha pelo menos umas 40 vacas, cara, dormindo. Dormindo no chão? É, não tinha como passar, sacou? Mas qual é o desespero das vacas e dos bois, cara? Aí eu cheguei e falei assim, porra, eu lembro que da outra vez que a gente veio, que a gente foi de carro, que tinha as vacas, buzinava, ela sai, né? Porque vaca, porra, tá de boa. Aí a Bárbara, não vamos passar. Eu falei, calma, é só vaca. A gente buzina, ela sai. Aí eu buzinei, levantaram duas, foram pro outro lado, deitaram de novo, e aí continuaram as 30. Aí eu comecei a acelerar, acendi o farol alto, acelerava... As vacas não saíam de lá. As vacas só saem pra carro, cara. Aí ela começou a chorar. Tá, vamos voltar. Você é maluco? A gente vai morrer? calma. Não, vambora. Aí eu vi que ela... É, tipo, ou eu voltava ou era divórcio. Porra. Um ano de casado, cara. Não deu nem um ano e meio ainda. E aí eu falei, não, vamos voltar, cara. Senão eu tô fudido. Nossa, mano. Eu, caralho, tava tão perto. Vamos voltar. Voltamos, encontramos o lobo-guará de volta, fugimos do cachorro de volta. Aí vimos um carro vindo na nossa direção. Aí eu olhei pra ver a placa e achei que era de Santos. Virei a moto e fui perseguindo o carro. Puta merda. Eu perseguindo o carro, achando que eram os caras. Quando chegou na vila de São Sebastião das Três Orelhas, o carro encostou e eu passei, era um casal de velhinhos japoneses, brother. E a... Caralho. Completamente em choque. Eu tava perseguindo eles. Ai, meu Deus, cara. Tocando no fode. Seu maluco da porra. Compre um motorhome, porra. Passava por um vaca. Mata burro, caralho. Sabe uma parada que pra mim sempre é roubada? Black Friday. Eu sempre me fodo no Black Friday, cara. Nunca consegui me dar bem, cara. Saí uma vez pra comprar uma televisão, comprei, pô, uma sem desconto. Tu foi na Black Friday e comprou uma TV sem desconto? Comprei uma pelo preço normal, pô. Caralho. Melhor que eu resolvi comprar. Ano passado foi o auge. Ano passado, pô, resolvi comprar um Wii. Caiu de 399 pra 199. Eu falei, é agora, né? Vou encarar. Saí às 4h30, 5 horas da manhã do mercado, fui pra Sears. Fiquei horas lá dentro também comprando Wii. Comprei, mas você sempre compra uma porrada de outra merda que não precisa, que tu tá vendo pela frente, né? Uhum. É, toda vez que eu vejo essas promoções nos Estados Unidos, eu lembro do Jerry Lewis, brother. Puta, melhor filme dele, cara. Muito bom, hein? Mas aí comprei a porra do Wii, comprei pra mim, comprei pro meu irmão, comprei pro irmão da Francine, comprei a porrada de Wii, né? Uhum. Tinha caído mesmo pra 199. Só que nunca mais subiu, né, bicho? Ficou 199 pro resto da vida, cara. Me fudi naquele dia. comprei as outras merdas tudo que não precisava, que eram com descontos via rebate. Perdi os prazos do rebate. Ai, caralho, cara. O rebate tem que mandar a parada pelo correio pros caras, pra eles um dia te mandarem um cheque de volta. Eu perdi os prazos, alguém mandou resposta de volta dizendo que não ia mandar cheque nenhum. Tá e pô, pro resto da vida ficou um 99 aquela merda. Que não jogo, tá ali, pô, encostada. It's a trap. É uma cilada, viu? Já avisei que vai dar merda isso. Uma vez eu fui pra São Paulo, meu irmão mora lá, né? E aí ele tinha mudado há pouco tempo pra lá, ele conhecia há pouco as baladas lá. E aí ele falou assim, cara, tem uma balada que é muito irada, é uma balada lisérgica. Que isso? No meio da balada, assim, tem cogumelos gigantes, assim. Tipo tinha no Barra Shopping, sabe qual é? Aquele feijão gigante. Você tá me zoando, de tinha cogumelo gigante? Chamava U-Turn, o chão... E o teto das pistas de dança, ele falou, não, tem duas pistas de dança, o chão e o teto é em espiral. Caralho. Aí começa aquela luz estroboscópica, você fica muito louco. Aí a balada é realmente muito maneira. Era maneiro, tu ficou o quê? Sentado no cogumelo fumando narguilê? Não. Aí no outro dia a gente foi numa balada, que se não me engano era Brigadeiro Faria Lima, chamava Euro. Pô, você pagava, era open bar, te pagava, sei lá, na época 20 mango e entrava, era open bar. Mas era caipirinha de uma cachaça... Metanol. Aí beleza, duas baladas que, pô, a gente se deu bem, foi boa pra caralho. Porra, botei uma pilha no, na galera aqui de Santos pra ir pra São Paulo, pra ir pra balada, né? Você único... fez a caravana? Foi uma epopeia pra gente conseguir chegar, porque meu irmão falou assim, eu tenho um atalho, pegou um ônibus, desceu um lugar errado, pegou uma lotação, desceu mais longe ainda, pegou um táxi, passou em frente ao Jaça, e andamos, cara, já eram 2:30 da manhã, vamos pegar um táxi, né, pelo amor de Deus. Aí chegamos na balada, no endereço lá que ele falou tal, que era U-Turn. Eu sei que a gente conseguiu chegar na parada e tinha uma placa lá, aluga-se. Você tá me zoando. Ah, puta merda. Aí o caralho, 2:30 da manhã pra chegar nessa merda e tal, não sei o que. Aí falei... do lado de você tava o Chevy Chase, né, com a família toda. Vamos pra aquela outra balada que a gente foi, né, tal, não sei o que. Aí pegamos já um táxi, vamos pra tal da Euro. Aí chegamos lá, tinha uma fila enorme, mas uma fila só de mulher, brother. Que isso? Que isso? Aí a gente, caralho, que lindo, brother, que lindo, vamos se dar bem. Fomos lá pra fila, aí ficamos olhando e tal, não sei o que. A mulherada ficou olhando meio estranho pra gente, eu falei assim, peraí, que eu já volto. Eu vou até lá ver qual é, né, na porta. Aí cheguei lá, tinha uma placa, brother. Clube das Mulheres. Era noite Clube das Mulheres a parada, meu irmão. Pô, mas eu vou te falar que no Rio... Tinha esse Clube das Mulheres ali no centro, né? Eu sei que ficava uma galera do lado de fora, os caras, as mulheres entravam e ficava uma cabeçada de homem lá de fora. Cara, uma cabeçada de office boy que fica lá do lado de fora. Quer dizer, eu sei do que tu tá falando. Aí porque o show vai até um certo ponto, depois nego que acaba o show, o nego abre pra machorada entrar. Isso, a mulherada tá doida. É, e a mulherada tá doida lá dentro, né? Eu esqueci o lugar. Mas todos os office boys do centro da cidade vão nessa night. Voltando pra casa sem pegar ninguém, sem entrar em uma balada. Que derrota. Nossa, que é fail, né? Isso é uma noite dos infernos, né, cara? É, bico seco é tipo sem bebida. Sem consumação, é só a entrada. Puta que pariu, hein, Jovem Nerd. Caralho. Eu vou caralho, saber, pô. Deve ter sido uma adolescência e tanto, porra. Carlos Voltou passou uma dessa parecida aí que ele contou outro dia. Puta, é mesmo, cara. É, não... pode botar aí no Nerdcast. A gente foi pro encontro do 13º aniversário do Conselho Jedi. Foi num barzinho lá na Lapa. Aí, beleza, conhecemos mais pessoal lá, tá? Festinha, evento, pessoal bebendo. A gente conheceu lá duas garotas. Olha só. Twilix, não. Ah, pô, a gente tá com uma festa aqui perto. Um amigo nosso é promoter. Ele vai colocar a gente pra dentro, que a bebida é grátis de 10 a 11 horas. Das 10 às 11. Beleza. Uma hora é fácil pra ficar loucaço. O palhaço tem seu carro expresso, né, cara? Porra, meu. Só que só podia entrar casal. Não me decepcione, cara. Uma das garotas tava com o namorado. Aí eu fui com a outra. Aí tinha uma outra garota com a gente também no grupo. Tu tava lá com duas mulheres. Ah, o nome da boate era o Clube... Que é uma boate de swing. Porra. É, beleza. Por isso eu trago casal. Tô de espanador, meu amigo. Homem sozinho pagava uns R$200. Nossa. E homem acompanhado de mulher pagava 10, que era o couvert da banca. Couvert! Para couvert! Só que o lugar lá, tipo, são 5 andares. Cada andar é uma putaria diferente. E a escada grudando. Caralho, que história, meu irmão. Tá maluco? Exatamente, a parada é muito bizarra. E aí? A gente tava no encontro do conselho. E aí? Mas aí você se deu bem lá? Ou... Mas aí, rolou lightsaber? Qual foi da parada? Não, calma, vamos por parte. Porra, a gente tem a noite inteira que se for do Netcast. Não, primeiro teve as performances, já teve performance no palco no primeiro andar, beleza. O segundo andar ainda tava vazio, mas eram as suítes, né, onde ficavam os quartos. Tu foi fazendo a excursão pelo lugar mesmo. É, porque a gente entrou com o promoter, e o cara foi levando a gente, não, aqui é isso aqui. Pô, o cara realmente tava no esquema de promoter, parabéns pra ele, cara. Profissionalismo a toda prova. Você olhar pra essa porta aqui, você vai ver as mulheres se trocando. Aí beleza, fomos subindo, esse é o primeiro andar da suíte, aí tinha um dos quartos que era vazado, tipo, tinha uma parede de vidro pra um outro quarto que as pessoas podiam entrar pra ficar vendo quem tava nesse quarto. Terceiro andar eram os quartos escuros. Isso é que é o inferno na Terra. E tinha os quartos com buracos. Olha aí. Os glory holes. Que o quê? Cara, essa ingenuidade do é, buraco do vai... É linda, cara. Bota é a mão, bota o que for pelo buraco e toca do outro lado. Fica um homem de um lado, mulher de outro. Mas e aí? A gente, até aí é ótimo, beleza. Não, a cada suíte tinha um segurança. Ficava o cara aí pra não deixar ninguém mais entrar. Veja bem, isso é um swing, não é uma suruba, porra. As pessoas lá, sinceramente, são mais respeitosas ali do que qualquer outra boate que cara sai agarrando mulher pra cima e pra baixo. E aí? No quarto andar, era tipo lojinha. Tinha lojinha lá com vários itens sexuais, tipo sex shop. O que que tu comprou? O que que tu comprou lá? E no último andar, olha, era o ar livre. Olha só o carro, meu irmão! Caraca, deve ter comprado aquela porra daquela máscara de couro com zíper na boca. Puta que... Ai, caralho. Que e a gente acabou indo parar na sala VIP, bebendo cerveja e uísque de graça. Ah, sala VIP? E aí, cara? A gente quer saber o que aconteceu real. Ah, a gente bebeu pra caramba, tipo... E nada assim... Ah, Carlos, não vem com essa. Tu foi com duas mulheres num lugar de troca de casal, fez o tour da obsessão e terminou tomando... licor na sala VIP? Não pegou ninguém? Não, só uma garota. Ah, rapaz! Agora tá ficando bom. E aí? Você foi pra qual andar com ela? Pra qual andar que você desceu? Só precisa dizer isso, mais nada. Ah, a gente ficou no terraço mesmo. Ah, o ar livre. Deu a mãozinha pra ela. No terraço, na área VIP, ali que ficava interessante. Tinha performance de stripper, performance de sexo. Tava legal ali em cima mesmo. É o lugar mais família. It's a trap! É uma cilada. Já avisei que vai dar merda isso. Viagem pra região dos lagos no verão. Você comenta tanto. Cara, quando você tem 15 anos de idade, você pensa assim, porra, que legal, né? Vamos todo mundo junto, porque o fulano tem um carro 1000 sem ar-condicionado, vamos pra região dos lagos pegar um sol. Meu irmão, isso é fadado ao fracasso, sempre. Uhum. Porque você sempre vai pegar engarrafamento com umas 4 cuecas dentro do carro, uma fedentina do caralho, e você vai ficar pensando, por que eu não tô em casa, maluco? Tô aqui com esse filho da puta comendo Cheetos do meu lado. Comendo Cheetos e depois ele não tem onde limpar a mão, né? Não tem, aí fica chupando o dedo, sabe? Aí fica aquela gosma amarela, aquele isopor amarelo grudado. É merda aquilo, cara. Porra, aí tu vai pra Arraial do Cabo, né? Vai pra Arraial do Cabo, vamos mergulhar. Só que não foi você, né? Só você e mais os 4. Foi você e mais os 4 e mais os 15 que alugar a casa. Pra dividir e ficar aquele preço camarada, né? Não, o detalhe é a areia que vai até a alma, né? Ai, meu irmão, você volta pra casa com areia na mala. Você não consegue entender. Porra, por que que tem areia dentro do bolso da minha calça jeans que eu não tirei da mala? Mas tem. Você toma banho e parece que do chuveiro sai água com areia. Isso quando tem água, né? Quando não acaba a água aí na região dos lagos. É, claro. Todos os fudidos do mundo, inclusive você, que é um babaca, foi pra região dos lagos. Aí o que que acontece? Falta água. Aí você tem que ficar ouvindo aquele tio. Não, mas isso nunca aconteceu. Primeira vez. O que aconteceu, cacete? Isso veio aqui há 20 anos. Porra, ano passado não teve água. Ano retrasado não teve água. Porra, por que você não fez um poço artesiano, seu filho da puta? Comprou tudo de cerveja, seu merda. Comprou tudo de patinho e de chão pra fazer esse churrasco duro. Agora a gente tem que ficar fudido 3 dias sem tomar banho. Tem que tomar banho com água mineral, porra. Cara, sempre que deu uma merda de viagem foi no carnaval. Carnaval e eu não temos uma boa relação. Outro carnaval, casa de um amigo meu em São Pedro da Aldeia. Ô, São Pedro da Aldeia. Ô, rapaz, uma merda, São Pedro da Aldeia. Passávamos o dia no churrasco, piscina e cerveja. Até que um descerebrado vira pra mim e fala, porra, tá tendo uma micareta. Cara, consegue me imaginar uma micareta? Tá tendo uma micareta em Vitória amanhã. Puta, em Vitória? Vitória, meu irmão. pegamos o carro de madrugada e fomos, né? Nossa! Não, porque tem um apartamento lá que fulano alugou. O apartamento era um sala e quarto. Que nossa! Tinha cinco casas. Cinco. Quando nós chegamos, ou seja, nós éramos mais três, obviamente não tinha oito sofás, tinha dois. Porque uma casa com oito sofás ia ser um negócio qualquer, né, cara? Tinha uma cama de campanha e dois sofás. Porra, ótimo, já que a gente tá fudido aqui, né, meu irmão? Não vou dormir, vamos beber. Passamos a noite inteira bebendo. Aí chegou um determinado momento, eu falei, não, chega, vou cair lá num pedacinho do banheiro que tá vazio. Acordei, já meio mal, mas porra, vambora, né, tudo é festa. Ah, vamos pro churrasco da casa do fulano. Chegamos lá, churrasco, cachoeira, não sei o quê. Cara, tinha uma linguiça preta na churrasqueira. E ninguém comendo aquela merda. Comi aquela merda. Todo mundo falando que ia passar mal e tal coisa. Mas que isso, cara? Passar mal? Nunca passei mal na minha vida. Acabou o churrasco, fomos pra micareta. Cinco minutos eu tava em casa. Falei, não, chega. Muita gente pelo gosto dessa merda. Todo mundo pulando, ouvindo música baiana. O que eu tô fazendo aqui? Voltei pra casa, já meio mal, meio esquisito. A gente ficou praticamente... um pouquinho mais de 24 horas. Tudo, até aí tudo divertido, né? Que diversão. Deitei pra dormir. Isso de volta lá em São Pedro da Aldeia. E já de volta em São Pedro da Aldeia. Acordei no outro dia, disse, às 8h30 da manhã, cara. Levantei e vomitei. Nossa. Não consegui chegar no banheiro. Foi a linguiça maldita que tu comeu, cara. Porra, deve ter sido, né? A linguiça preta esturricada de 3 dias estragada já. Mas tu ficou lá em São Pedro da Aldeia? Não, foi quando eu me vi nessa situação, eu falei, ó, fudeu, eu tô voltando pro Rio agora. Ah, tá. Mas por quê? Cara, o meu ônibus da 1001 era fácil você ver que eu tava nele. Ele tinha aquela listra lateral assim, né? É só pra fora. E nego passando na estrada. Eu gostava do meu umbigo. Que merda. Colava um fetiche aí. É, ele era fundinho, eu podia ficar cutucando assim. Nossa senhora, cara.